Vou que ela quer sentar pra mim, lógico que eu vou. Tacar nessa novinha dentro do gol. Me xingou que esse robô vou te amassar dentro do gol. Lógico que eu vou tacar nessa novinha dentro do gol. Me xingou que esse robô vou te amassar.